cidade anda muito agitada. Tome cuidado que muita coisa aqui está errada. Miséria, loucura total, desespero, agonia de todos em geral. Um calor infernal, vida estressante. Rio de Janeiro, cidade torturante. Só pelo fato de eu ter que aturar vagabundo indo pra praia enquanto eu tenho que ralar. Vagabundo indo pra praia enquanto eu tenho que ralar. Se liga, se liga. Vagabundo indo pra praia enquanto eu tenho que ralar. Se liga, se liga. O pior ainda não veio, ainda está por vir. Tu olha para o lado e vê o contraste. Uns vivem bem, outros muito mal. Tudo isso pela desigualdade social. Mas a cidade anda muito agitada. Todo dia, eu vivo essa batalha. Mas só pelo fato de eu ter que aturar vagabundo indo pra praia enquanto eu tenho que ralar. Vagabundo indo pra praia enquanto eu tenho que ralar. Se liga, se liga. Vagabundo indo pra praia enquanto eu tenho que ralar. Se liga, se liga. Se liga, se liga.